Cara, não, eu fico imaginando. O que que você é? Eu sou um vampiro. Mas você é o quê? Eu sou um lobisomem. Aí você, eu sou um chupacabra. Cara, que merda de nome, né? Tipo, os outros monstros devem sacanear muito ele, assim. Mas, cara. O pior estuprador que tinha lá em Pavuna, chamavam ele de chupa velha. Só Não. atacava a coroa. Nossa. Obrigado, Nuco, por trazer essa imagem à minha mente. Senhores, a mais um Enxutocast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, estou aqui com os meus videogameísticos amigos. Super! Alex Kidd é meu karma. Eu nunca! Ah, jogo ruim é jogo que eu não consigo passar da primeira fase. Dada o Joker! 7 gols com Alejo. Inferno! Eu quero jogar o jogo da FIFA com o Felipão como técnico. O Dadá lembrou bem, deviam fazer um filme do Alejo. Ah, já fizeram um Alejo Eterno, cara. Alejo? Sim, Alejo. Procura Alejo Eterno depois. É o melhor jogador. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro 96. Mas não vamos falar de futebol, não vamos falar dos 7-1 que tomamos, que foi o momento em que todos vocês viram. Assim como o Felipão com certeza acabou com o Fantasma de 1950, uma vez que ele criou o Fantasma de 2014. E a gente vai falar disso pelos próximos 64 anos. Você vai falar pros seus netos. Isso vocês que transam, né? Enfim. Mas não é disso que nós vamos falar. Estávamos aqui conversando pra variar, não tinha tema. Então a gente percebeu que queríamos, por alguma razão, falar de filmes de videogame, por que diabos eles não dão certo? Dadá, por que filmes de videogame não dão certo? Por quê? Ah, não sei, cara. A gente vai discutir isso agora, não sei. Cara, primeiro... Cala a boca, Dadá. A pergunta foi retórica. A gente vai começar... Então, sem mais delongas, segue o baile. Já perceberam como é que vai ser, né? Fazendo um rápido balanço, cara, se você for pegar o apanhado, assim, de jogos de videogame... De jogos de videogame é foda, hein, cara? Puta que pariu. De filmes baseados em videogames... quanto por cento são ruins? Mais ruins mesmo. 99,9%? Não, é muito fácil responder essa pergunta. Rápido, Léo. Quantos filmes de videogame que você assistiu que foram bons? Rápido. Você tem 7 segundos. Uns dois, cara. 7 pra 1. Velho, eu consigo pensar em Silent Hill. E Silent Hill não é um filme genial do caralho. É um filme legal. Um filme bem legal. Mas o segundo é uma bosta, né? Cara, por que diabos filmes? Lembrem-se vocês quando eram pequenos nerds juvenis que foram lá na estreia de Street Fighter no cinema. Cara, eu fui. Eu fui, cara. Eu fui. Eu me orgulho de nunca ter visto este filme. Eu não... Ah, cara. O Van Damme tá muito farofa nesse filme, cara. Cara, eu fujo desse filme igual o diabo foge da cruz. Tá passando na televisão, mudo de canal. Eu não tenho palavras pra descrever a vergonha que esse filme. E assim, eu acho que ele é... Pera aí, Fernando. Eu acho que ele é bem emblemático, assim, nessa coisa de... de filmes de videogame serem ruins e muito das razões pelas quais eu acho que o filme de videogame é ruim. Mas você dizer Inferno o quê? Esse filme é o do Raul Julia, né? Foi o filme que o Raul Julia fez antes de morrer do de câncer. Van Damme. Morrer de desgosto, né? Tinha um Van Damme também, né? Sim. É. Cara, esse filme teve o maior hype quando ele apareceu. Muita gente foi ver o filme pelo Raul Julia, que era um ator já consagrado, tinha acabado de fazer Família Adams, foi um sucesso e tal. Tudo bem, o filme é ruim? É, o filme é muito ruim. Agora que ele teve um grande apelo quando saiu, teve sim, eu lembro disso. Porra, caraca, Van Damme, Raul Julia, Street Fighter, cara, não tem como esse filme ser ruim. Mas teve. Sim. Agora que esse filme, porra, muita gente foi ver a Maradona, foi sim. Cara, eu não me envergonho, não. Não me envergonho disso, não. Não, eu digo vergonha. A vergonha não é de ter ido. A vergonha é o filme. O filme é uma vergonha. Cara, aquela imagem no final, quando você terminava o jogo, se eu não me engano, sem perder nenhum round, ou quando você terminava o jogo no console, eu não lembro, acho que era no console, você ganhava uma imagem com todos os lutadores fazendo suas posezinhas de vitória no fim. E no filme eles fazem isso, cara. No fim, todos eles fazem uma posezinha no final, que é a pose de vitória, e a imagem congela, e o filme acaba ali. E é muita vergonha, inferno. É muita vergonha, entendeu? Eu não tenho palavras. É essa imagem que tá aqui na... Mas, cara, olha, vamos considerar o seguinte. A gente tá falando de um videogame, né? Cuja premissa são pessoas do mundo todo se porrando sem um motivo muito aparente. Aí você tem que fazer um filme que justifique todas essas pessoas juntas brigando. É meio complicado você criar um roteiro crível pra isso, né? Primeira coisa, cara, que eu vejo que é um problema sério de adaptações de videogame, que por muito tempo foi um problema sério de adaptações de quadrinho e que começou a melhorar agora. Cara, é os caras que fazem não entenderem o material original. É exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que o maior problema desses filmes é que os caras que estão fazendo nunca jogaram a porra do jogo. Não, e não é só jogar, Nuko. É realmente compreender do que se trata aquele filme. Cara, o Street Fighter, é assim, ele tem toda uma história por trás, né? Envolvendo o Bison, fodendo... Tem. Envolvendo o Bison, fodendo um monte de gente, entendeu? Tudo leva ao Bison, assim. Com o passar dos anos, o cânone começou a ser o Bison fodendo com todo mundo, né? É, tudo leva ao Bison. Tudo começa com a maldita da tradução errada da Capcom. O quê? A troca dos nomes? A troca dos nomes e até a porcaria da transformação da Shadow Law em Shadaloo. Ah, não. A troca dos nomes foi pro Mike Tyson não processar ninguém porque o boxeador chamava Mike Bison. Mas, enfim. O problema é assim, cara. Tinha um fiapo de história que envolvia o Bison como um cara mal que... mandava numa organização, sei lá, por aí, tá. Cara, você tem a seguinte situação: eles fazem toda aquela firula envolvendo, caralho, envolvendo refém, envolvendo o lutador de sumô havaiano que é câmera. Não, o câmera era o Balrog. O Rondo, não sei o que era. Eles, cara, descaracterizam pra caralho. O lance do Ken do Ryu, tá, eles deixaram de lado pra focar no Guile porque o filme era americano. Não, obviamente iam fazer isso. Mas, velho, é um filme com personagens de todo mundo que saem na porrada. Cara, o Van Damme fez isso. O lance do. Eu não sei quem que perguntou. Foi você, né, Super? Que falou, pô, um filme sobre um campeonato com várias pessoas de todo mundo lutando. Velho. Não era um campeonato, era simplesmente um bando de gente que tinha que, de alguma forma, se encontrar, né, cara? Cara! Aquele filme do Van Damme... Esse filme não faz sentido. Sempre... Aquele filme do Van Damme que ele vai no comitê faz isso, cara. Não precisava ser um negócio grandioso. Ainda mais naquela época, onde você não tinha toda uma história imensa que tem hoje. Era um negócio simples. Um campeonato de lutadores... Se você não queria focar num personagem específico, não queria focar no caminho do Ryu como lutador, ele querendo ser um guerreiro, ele descobrindo o poder lá do Karate Shotokan dele, meu, um filme sobre um campeonato de lutadores, é isso, sacou? Não tinha que inventar, e aí colocava uma trama por trás envolvendo o Bison fazendo alguma merda. Resolveu o problema. E você ia poder encher de luta. Isso é muito mais empolgante do que o Raul Julia com controle de videogame, de arcade, explodindo um monte, tentando explodir o Van Damme com as bombas, né? Pô, aquilo é uma vergonha, cara. Cara, o pior desse filme é que, assim, se você perceber, o Van Damme mandou a ONU pra puta que pariu, né? Não, foda-se, eu vou invadir mesmo aquele país e... Né? Eu vou criar um incidente internacional... E foda-se. Anos 80, cara. Anos 80 / anos 90, tudo era válido. Isso que eu tô falando, o cara não se preocupa em entender realmente o âmago da coisa, entendeu? Nesse caso, o Street Fighter você pode seguir por dois caminhos. Se você for focar Street Fighter, luta, personagens lutando, é um filme estilo filme lá do comitê do Van Damme, não tem muito o que inventar. Você põe uma trama por trás, pra ele... Ó, alguns deles, dois, três personagens no máximo, se unirem em torno lá de um objetivo comum, e é isso. Se você for focar em um personagem, aí sim, você pode pegar o Ken e o Ryu no treinamento deles, que nem estão fazendo agora essa websérie aí do Ken e do Ryu, entendeu? É, cara, enfim, os caras realmente não entendem a origem da coisa. É o mesmo problema que a gente vê nos quadrinhos. A impressão que dá é que os caras falaram assim, ó, vou fazer um filme do Street Fighter, mas eu vou fazer o filme do meu Street Fighter. Né? Cara, eu acho que o problema não é só esse. Tipo, você comparou com os quadrinhos, mas nos quadrinhos, bem ou mal, você tem um roteiro, você tem uma história que você pode seguir. Você vai tirar um pouco ali, vai tirar um pouco aqui, vai fazer o que o Dora falou, vai colocar as suas características, mas você tem uma linha. Jogo de videogame, geralmente, não. Mesmo que tenha toda uma história, uma trama por volta, o neguinho não quer saber da trama do Ryu contra o Ken, contra o Vega, contra o Akuma. O neguinho quer saber de matar lá 10, 15, 20 hit combo e matar a porra do chefe. E eles tentaram botar isso na porcaria do filme. Ou seja, violência descerebrada, exatamente como no jogo. Então, mas esse é o problema. Eles não colocaram isso. Eles seguiram o outro caminho. Eles tentaram... Na mente deles, aquilo era violência descerebrada. Não, mas eu quero dizer o seguinte. Eles tentaram fazer uma história mega mirabolante. Saca? Envolvendo chantagens do Bison, envolvendo criação de mutações genéticas feitas do Dolcim pra criar o Blanca. Você já parou pra pensar que talvez isso seja culpa do Raul Julia e do Van Damme? Porque na época que eles foram chamados pra fazer esses filmes, eles, como você falou, eram atores conceituados. Ou seja, eles criaram um fiapo de roteiro pra eles poderem interpretar. Porque se fosse pra colocar só porrada e violência, não precisava chamar eles. Chamava dois caras qualquer e seja o que Deus quiser. Caralho, cala a boca, Sog! Porra! O Raul Júlia só aceitou gravar esse filme porque acho que o filho ou a filha dele pediu, cara. Morreu de desgosto depois. Magin! O Magin está aí. E o Magin gosta de Street Fighter, hein? É. Ele vai adorar, cara. Acho que é a maior putinha de Street Fighter que eu conheço. Se fudeu, porque a gente já falou de Street Fighter e vai mudar de filme agora. Magin? Que merda, é sério? É, cara. Por que mandou chegar tarde, fila da puta? Fica... Ô, Léo, só pra não deixar o Magin tristinho, eu tô vendo aqui algumas curiosidades do filme, né, cara? Eu tô vendo aqui que tem... Cara, ainda bem que o filme chamava A Última Batalha, né? Pelo menos isso os caras acertaram. Não foi a primeira, né? Tipo, pra ter outras. É, ainda bem que foi a última, né, cara? Vocês sabiam que o único personagem do Street Fighter que não aparece no filme é o Fei Long? O Fei Long não aparece porque não quiseram mostrar um cara parecido com o Bruce Lee? É, isso mesmo. Aí a Capcom ficou com medo e não quis pagar direitos autorais. Mas, cara, mas mesmo parecendo, é muito... tem que pagar direitos autorais sem usar nome, sem usar características? Eu não sei como funciona a lei de direitos autorais lá. Mas, foda-se! Sim, porque isso se chama referência direta. Né? Então você tem que pagar. Rapidinho, a gente falou que Street Fighter deu errado porque ele foi montado de maneira errada. Mas se você, por exemplo, o Mortal Kombat é um filme legal, cara, dos anos 90, daquela boom de filmes baseados em videogame, foi o melhor, o que mais deu certo, cara. Não foi não, cara. Foi. Dos de videogame dos anos 90, foi. O melhorzinho. Cara, o Mortal Kombat 1 salvou. Se você comparar com Super Mario e Double Dragon, salvou. Então, dos anos 90 foi o que mais deu certo. Só eu que acho uma merda esse filme, cara? O primeiro, você tá confundindo com o segundo. O segundo parece que eles fizeram com o que sobrou do primeiro. É, não. O segundo é aquele que aparece o Raiden de cabelo cortado, né? Isso. Parece segundo... uma paquita. Não, não é. Eu tô falando do primeiro. O primeiro é legal, cara. Tem o Johnny Cage. Pô, o Johnny Cage rouba o filme, cara. É bem legal a participação dele. E quando ele vai lutar lá... Ele dá aquele soco no saco do gordo? Eu acho que é uma questão de referência. A gente tinha tanta coisa tão ruim na época que, de repente, fazem um filme com um pouco mais cuidado, com os efeitos especiais melhorzinhos. Mas, pô, se você for ver, a estrutura do filme, que era um campeonato realmente... Daria pra funcionar com o Street Fighter, cara. Sim, cara. cara. Mas é isso que eu tô falando. Eles fizeram exatamente isso. Eles fizeram a estrutura de filme com as merdas acontecendo por trás. Uhum. Eu tenho pra mim que Street Fighter teria que ser aquilo. Ah, mas aí alguns personagens só vão aparecer alguns segundos. Foda-se, cara! Sabe? Não importa, dá o foco pra alguns personagens, só uns dois, um foco grande, e o resto aparece dando porrada, velho. Se dando certo, deixa pro segundo filme, né, cara? Aí você podia contratar um sujeito que um troglodita pra fazer o Zangief e o cara precisar ser um ator, entendeu? Foda-se, só é facilitar a vida dos caras. E realmente, cara, Mortal Kombat é legal. Com Christopher Lambert. Cara, o Christopher Lambert, eu nunca vi ele tão canastrão, velho. Tá muito. O que ele faz no filme? Eu não lembro. Nada. Ele só conversa com os caras, dá uns conselhos. Tipo, ele praticamente é o mestre dos magos naquele filme. É o cafetão do pessoal, sabe? Mais ou menos isso. No final da. Final. É legal que todas as séries de Mortal Kombat meio que o mal vence, no fim. Eu sei que a série de TV de Mortal Kombat morre todo mundo e o Shao Kahn ganha. O filme que você fala que é mal feito, que é o 2, que é a Aniquilação, na verdade é o longa-metragem que deu origem à série. Ele é o episódio piloto da série, é um longo. Cara, eu vi essa porra na cinema, esse que cara. Tem o Animality. Isso, Liu Kang, Liu Kang, libere a sua animalidade. Nossa. Cara, mas, Nicola, esse 2 eu vi no cinema, cara. O filme, ele funcionou. Por quê? Porque ele tem... Porque assim, de novo, pra mim ele funcionou de forma relativa, né? Perto de Super Mario ele com certeza é melhor. Mas ele tentou ser mais fiel ao conceito. Falou, tem um campeonato de pessoas lutando até a morte tentando evitar uma invasão de outro universo. É isso, entendeu? Então vamos mostrar pessoas se matando, é isso. Ou seja, os filmes falham porque eles tentam mudar a ideia original. Como sempre, por isso que eu comparo com o quadrinho. Quando que os filmes cagam? Quando ele tenta mudar o conceito. Em plenos anos 80 para 90, ia ser impossível fazer um filme que não fosse uma animação, que não fosse uma coisa muito galhofa, do Super Mario, que é o que foi feito. Porque os caras tentaram mudar a porra toda de novo. E a gente sabe o que aconteceu. Vocês assistiram Super Mario? Eu, infelizmente, assisti. E lembro que o Bob falou que tinha que fazer umas caras de tipo, por favor, por que eu aceitei esse cachê? Cara, que vergonha. Você via a tristeza da cara dele em interpretar aquele papel. Pô, cara, que pena, né? O cara que fez o Roger Rabbit, né, cara? Porra. Cara. Meu bobonceiro. Velho, mas assim, não era só ele. Se eu não me engano, o Bowser era o Mark da Casco, não era? Ou eu tô viajando? É. Não sei, o Mark da Casco era no Double Dragon. Ah, é verdade, o Mark da Casca era no Double Dragon. Cara, quem que era o vilão? Peraí, agora fiquei curioso. Mario. Cara, era o T-1000, cara, era o T-1000. Não. Nossa, é mesmo, cara. Mas ele tinha uns negocinhos na cabeça, assim, como se fosse cabelo, chifres, né? Cabelo. Tio Leguizamo, cara, tinha o Tio Leguizamo nesse filme de Dennis Hopper. Caralho, como... Não, o Dennis Hopper que é... Não... O Copa. Não, caralho. Copa, não é? Era. Ele tinha até linguinha de cobra. Não. Isso é muito errado, cara. O Leguizamo era o Luigi. Que, incrivelmente, olha só, aqui no IMDB... São os Mario Brothers, né? São os irmãos Mario. Então, Bob Hoskins está listado como Mario e o John Leguizamo como Luigi Mario. Que excelente. O T-1000 era vilão do Double Dragon, cara. É isso mesmo. O Dennis Hopper, que era o Copa. Cara, não, fala pra mim. Como diabos alguém achou que isso ia dar certo? Eles mudaram... Tudo do original. Mas, cara, como eles iam botar o original em filme pra começo de conversa? Quem foi o animal que achou que isso era uma coisa? Algum animal que deve ter visto as vendas da Nintendo na época do filme e resolveu copiar pra ir na onda. Velho, isso aí tem toda aquela cara de executivão mesmo, né? Que pega, cara, esse negócio, esse videogame aí, tá dando dinheiro. O que que é? Ah, é um cara que luta com um lagarto gigante e uma tartaruga pra salvar a princesa. Ó, então é o seguinte, ele... Vamos fazer um filme, só que matar tartaruga e dragão é muito caro. A gente muda tudo e bota uns caras pra sequestrar a princesa. E é isso. Cara, assim, eu consigo hoje, sabe, vai sair um filme do Mario World em 2015. Eu consigo ver, mas... Pra mim ia ser tipo Alice nos Países das Maravilhas, tá ligado? Sim! Ia ser isso, cara? Sim, perfeito! Claro, Dadá, eu preferia que saísse um estilo aquele vídeo do GTA 4 do Mario. Aquele vídeo é fora pra caralho. O do. Não, peraí, isso você tá falando aqui. Mario Warfare. Do coquetel Molotov com a flor de fogo, é que ele taca nos Goombas, taca fogo no pessoal, e sai assoviando a musiquinha do tema do Mario no final do vídeo. Não, esse eu não vi. Isso que o Dadá falou é uma boa, cara. Um cara que é sugado por um mundo fantástico. Beleza, mas velho, isso ou teria que ser um live action infantil, ou teria que ser uma animação. Tipo Detona Ralph. Não ser uma coisa metalinguística que nem Detona Ralph, entendeu? Não precisa fazer diretamente referência a isso é um videogame, sacou? Mas podia ser uma animação. Um live action teria que ser uma coisa lisérgica. Animação não dava. Nessa época, animação era coisa da Disney e a Disney jamais ia fazer uma animação de um jogo de videogame. Anos 90 era a época de Rei Leão, de A Bela e a Fera, essas Pequena Sereia. Não ia ter um Super Mario, não ia ter um italiano drogado enfrentando tartarugas, lagartos e fantasmas e consumindo cogumelos pra ficar doidão. Não ia rolar. Eu concordo com o quando ele diz que teria que ser uma coisa meio Alice no País das Maravilhas. Os dois vão parar num mundo fantástico, com a lógica própria, e parte daí, sacou? Aí... E no final do filme você acha que, na verdade, a pessoa só consumiu Dorgan. Não sei se vocês assistiram a nova versão do Mágico de Oz. Tim Burton? Então, eu, cara... Gostei. Então, pra mim, Mario ia ser daquela forma, cara. É o que o Léo descreveu, um cara que cai num lugar que ele não conhece. Mas ele tem que arranjar formas de sair de lá. Pra mim, é isso. Ah, cara, mas não ia ser, por exemplo, não ia ser... Hoje não ia ser, assim, o italiano baixinho, gorducho. Ia ser um cara marambado. Não. Ia ser feito pelo Tim Burton e você teria o Capitão Mario Sparrow. Não, vocês estão viajando. Não tem a menor necessidade disso. Bom, tudo bem, né? A gente tá caindo na situação. A gente já tá pensando em como o filme funcionaria. Mas de novo, voltando pro novo Alice, imagina o James Franco sendo o Luigi e o cara baixinho e gordinho pra ser o Mario e seguir exatamente aquilo. Vamos daquele gordo que faz filmes com, tipo, ligeiramente grávidos, tá sempre com o James Franco. O Danny DeVito tinha que ser o Mario. Peraí, grande. O Danny DeVito tinha que ser o Mario 20 anos atrás, né, Dadá? sim, claro. Cai naquela coisa de você entender o universo que você tá trabalhando. Se você pega uma fonte que é fantástica, tem que ser fantástica a transposição. O que eles pegaram foi pegar o Mario e tentar fazer um mundo que é um outro mundo lá, só que é um mundo de pessoas, não é, porra. Cara, era um esgoto, não é outro mundo. É um esgoto, exato, é um esgoto. É uma ideia de jegue, entendeu? Eles levaram a ideia de encanamento ao pé da letra, literalmente o filme era uma merda. Literalmente. Eunuco, mas em contrapartida, tem gente que defende muito isso que a gente vai falar agora. Eu acho uma merda também. Que é. Somos dois. Resident Evil, correto? Resident Evil é uma merda fumegante. Primeiro, porque o cara fez um filme pra pegar a mulher. Ele fez o filme porque ele queria colocar a mulher dele como protagonista. Inventou aquela personagem maluca lá, aquela tal de Alice. Cagou e andou pra história original. Era facinho. Você pega Resident Evil 1, Resident Evil 2, coloca aquele negócio de Raccoon City, coloca o negócio da bomba nuclear. Acabou dois filmes bons, com zumbi, com um pouco de ação e com uma trama mais ou menos científica. Ele fez uma merda que tá rendendo agora um sexto filme que vai vir. E o mundo já acabou, a mulher tem poder telepático, tem zumbi, tem clone do zumbi. Ah, puta que pariu. Quer dizer que Resident Evil é o Transformers com zumbis? Não, Resident Evil é Transformers na mão de alguém que quer ser o Michael Bay. Resident Evil e Evil Beat e o resto. As cenas de câmera lenta, as cenas de luta em onde eles botam uma musiquinha de rock no fundo. É muito Sammy Bullet, né, cara? Muito Matrix, né? Cara, o mais incrível é que o mesmo diretor de Resident Evil é o mesmo diretor do filme do Mortal Kombat, cara. Mas o que é pior em todos esses Resident Evil que foram pro cinema é o Wesker. Tipo, o personagem já era ruim pra cacete de se aturar no jogo, cara. É um personagem plástico, sem expressão, sem nenhum tipo de sentimento, ou seja, ela é só chefe de jogo, pra você dar tiro nele e passar de fase. Pegam a porra do personagem, colocam no filme exatamente igual como é o jogo. Talvez seja a única coisa certa nessa porra desse filme. É idêntico. É um cara plástico, sem expressão, que não sabe interpretar. E que só serve pra ser o último chefe, porque é a luta final, né? É, exatamente. Cara, sabe quem que devia ter sido o Wesker? O Keanu Reeves, velho. Ia ser perfeito. Colocava um jaco preto nele e é isso. Até porque ele tinha um visual igual... Mas jogava assim. Uma peruca loura e tava perfeito. Era ele mesmo. Ia virar o Neo Super Saiyajin. Exato. Cara... Super Saiyan Neo. Cara, o Resident Evil, pra mim, ele sofre de um problema parecido com o do Justiceiro. Ele tem uma premissa que é simples, cara. E os caras tentam inventar, enfeitar. Se eles pegam o eu nunca falo bem. Se eles pegam o primeiro jogo, se eles pegam os três primeiros jogos, né, que é uma trilogia de eventos acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo e que terminam com a destruição da cidade, cara, você consegue fazer uma trilogia foda, entendeu? Mas não, seguiram por essa linha do Fantástico, inventaram aquela personagem. Aí falava, ah, não, no próximo filme vai ter os personagens, vai ter o Chris, vai ter o Leon. Não, o cara tinha 5 minutos de cena totalmente descaracterizado, nada a ver, e aquilo. Teve a Verônica também, não teve? A Verônica é. No jogo, a Verônica é uma moema. Nem tem a Verônica, não tem uma Verônica, na verdade. É o nome do. Não tem. No último que apareceu a Ada Wong, apareceu o Leon. No último. Mas isso eles já estão num mundo que já tá dominado pelos zumbis, né? Não, o mundo já foi dominado pelos zumbis, a Umbrella controla tudo e faz clone de todo mundo, assim, eles fizeram uma desculpa muito esfarrapada pra pegar os personagens do primeiro filme e fazer eles voltarem. São clones, assim, fizeram clone de todo mundo tem clone. Cara, eu acho uma merda, tem gente que lambe, principalmente o primeiro filme, eu acho uma merda, cara. Visualmente tem umas coisas massa velho, assim, né, na parte da colmeia lá embaixo da mansão, as coisas que o computadorzinho... Ah, e o computadorzinho criando... Cara, todo filme de terror, ele não tem sutileza nenhuma, né? Tudo assim na cara, tudo jogado, né? Sim, cara, ainda mais Resident Evil naquela época, era um... Apesar de ser zumbi, de ter muito gore e tal, era um terror mais sugerido no sentido de que ele tentava te dar um susto. Eram sustos bobos até. Era de susto, era que ele tava... Daquele survival horror. Você jogava e a cada esquina tu tinha um infarto. Você ia morrer. Exato. Como é que você tá vivo? Ele tinha que passar uma sensação de urgência. Qual que era o apelo do Resident Evil? Você não podia se meter no bala em tudo. Né? Você ficava sem munição e se fodia. Então tinha uma coisa de urgência. Pô, ataco, não ataco. Será que vai ter alguma coisa depois dessa porta? Será que não vai ter? Estabelecer prioridades. É, o filme tinha que passar isso. Entendeu? Essa coisa. Você tá fechado num lugar claustrofóbico. Entendeu? Sabe qual é o problema, Léo? Pra mim, o Resident Evil sofreu o mesmo mal da Liga Extraordinária, que é a benção da ignorância. Ou seja, se você não leu Liga Extraordinária do Moore, você acha até um bom filme. Agora, se você leu, tu acha o filme uma merda. Sim. Resident Evil. Se você jogou o jogo, o filme é uma bosta. Se você não sabia nem que aquela merda era um jogo, você acha o filme até interessante. Então, isso que o Inferno falou é não necessariamente assim, tá? Eu joguei muito pouco o Resident Evil. Eu, tipo, sei lá, joguei meia hora o primeiro, joguei meia hora o segundo pra saber como que era, joguei meia hora... E nunca gostei de Resident Evil. E eu acho o filme... ruim, mas pra mim, cara, quando eu assisto, eu assisti do primeiro pra cá e não por gostar do filme, mas pra saber qual o andamento do filme, saca? Pra mim ele virou uma coisa totalmente fora do jogo, mas ele já não é mais Resident Evil, cara, ele é só um filme com o mesmo nome pra mim. Ah, ele não foi desde... Nicola, você sabe que é agora que você coloca aquela música, né? Tadinho, ele nem se estendeu muito, ele foi até sucesso no comentário dele. Você tá sendo injusto, Nubu. Tá sendo curto e grosso, ele tá sendo conciso. Mas, cara, mas ele falou a verdade. Assim, desde o primeiro jogo já distanciou. Eu vou te falar, cara, que o Madrugada dos Mortos do Romero é mais Resident Evil que Resident Evil. Não, até porque o Resident Evil foi inspirado no Madrugada dos Mortos. Sim, sim. Cara, o filme brasileiro do Chupa Cabra, ele é mais aterrorizante que o Resident Evil. E é bom. Imagina que foda você fazer uma trilogia fechadinha, cara. Uma primeira parte focada na mansão, lá nos times do Star, descobrindo que tem alguma coisa errada e no final percebendo que o Wesker tá envolvido. Numa segunda parte, você ter a história do Resident Evil 2, que explica de onde veio o vírus, a outra versão do vírus. Você ter lá o cientista que começa a se mutar porque tentaram roubar o vírus dele, tentaram matar ele, ter a filha dele pra você proteger. Enquanto no terceiro você tem um fechamento da história com o governo tacando uma bomba nuclear na cidade e o pessoal tendo que fugir de lá. Pô, dá pra fazer uma puta história foda, cara. Pelo amor de Deus. De novo cai na história dos caras não compreenderem o material original. O problema não foi falta de compreensão. O problema foi que o cara queria pegar a mulher. Vou fazer um filme e você vai ser a protagonista, topas? E é muito simples, né, cara? É só você chegar nos cara, na produtora do game e falar assim, ó, vem cá, senta aqui, vamos conversar sobre o filme? Ah, foi isso que o diretor fez, né? Ô, minha filha, senta aqui, vamos conversar sobre o filme. Ô, minha filha, vem cá. Mas devem ter feito isso com o Doom, certo, Super? Porque alguém queria comer o The Rock? E aí, porra, Nicola. Porra. Vocês assistiram Doom, todos vocês? Cara, o filme é bom, tipo, ele tem o ator mais polivalente e subestimado de Hollywood, que é o Cal Urban. Ele já apareceu em todos os filmes C, B e D que já foram feitos na porra de Hollywood. E tem o The Rock, e tem The Big Fucking Gun, que já faz o filme valer a pena. E aquela cena em que muda pra perspectiva do jogo, do filme fica em primeira pessoa, cara, foi a coisa mais inteligente que eu já vi alguém fazer com filmes derivados de jogos de videogame. Ali, o cara conquistou o meu ingresso do cinema. O filme é uma merda, o filme tem uma história completamente cagada, o filme é completamente pobre de efeitos especiais, mas ali, pra mim, ele ganhou o ingresso. Porra, mas eu nunca, um negócio que eu sempre pensei, não era muito mais fácil terem filmado o Duck Nukem, que o personagem principal é carismático? O cara do que não, que o cara é carismático, mas ele fala palavrão e ele come garotinhas vestidas de colegial. Não, obrigado. Isso não ia passar em Hollywood. Make My Day. Porra, muito melhor. O filme de Duck Duncan entra pra aquela lista de filmes que nunca vão ser feitos, como o filme do Lobo, o filme do Constantine de verdade e o filme do Justiceiro do Gartiennes. E o filme da Liga da Justiça. Cara, quem jogou Doom sabe qual é a atmosfera da porra do jogo. Você tá preso numa base, que tá fazendo uma pesquisa com teletransporte, eles abrem um portal pro inferno. Então você é um soldado com uma porrada de armas caçando demônios. E o filme começa com uma história mais ou menos, mas quando as coisas começam a acontecer, o filme vira o jogo. Então quando ele fez essa interposição de colocar o telespectador na posição do personagem, aquela parte em primeira pessoa, ele fez o cara por alguns instantes se sentir um jogador. Se você nunca viu isso na vida, você pelo menos vai ficar achando, porra, coisa diferente. E se você jogou, você vai falar, porra, valeu o ingresso. É engraçado, né, Nuco? Aí nessa hora que o cara fidelizou o jogo, né, cara? É. Eu ainda. E não precisou fazer muita coisa. Eu ainda acho o Doom uma bosta, o filme. Eu só consegui dar, sério, a ideia foi boa, não sei o quê, mas eu só consegui dar risada quando eu vi nessa cena. Não, essa cena é legal, cara, é muito bacana. Eu achei foda, achei do caralho. Eu dei risada porque eu achei graça do que o cadeirante virou um monstro com rodas, assim. É, eu acho que foi disso que eu dei risada. É, foi disso que deve ter dado risada, porque... Mas, o Léo, você tava reclamando que a maioria dos filmes que são baseados em games, eles não... eles ignoram o material original. Esse filme, pelo menos, trabalhou com o material? A história do jogo? Respeitou. Não, muito pouco. Muito por alto, Nuco. Cara, muito por alto, Nuco. Eles não era bem um portal. Eu lembro que eles abriram alguma coisa que fazia as pessoas se transformarem em monstros. É isso, eles estavam tentando criar uma forma de... Não é portal, é tipo buraco de minhoca. Era uma estação espacial que tava tentando criar buracos de minhoca, só que eles abriram um portal pro inferno. É, tanto que no final aparece aquela porcaria daquele demônio, que é o diabo, só que é o diabo com implante cibernético. Pelo que vocês estão falando, parece aquele filme Event Horizon, né? Com armas, porque a história é basicamente a mesma. É, mais ou menos isso. Vamos dizer que aquele filme, Enigma do Horizonte, que é aqui em português ficou esse nome, foi copiado da história de Doom. É, então eu tô falando merda, provavelmente, porque eu não me recordo disso. Já faz um tempo que eu vi Doom. Eu lembro que eu fiquei... Eu achei ele... É, mais ou menos. Eu ia gostar de ver... Eu concordo com você, Léo. Eu ia gostar de ver uma invasão de demônios de fato, sacou? Naquele critério, tipo, aí seria perfeitamente uma transcrição do jogo. Ninguém em Hollywood ia financiar essa merda. Naquela época ainda não existia a Asylum. Ô, Nuco, por que que o The Rock e o outro cara lá viram Super Saiyajin no final do filme? Ganham super força, um monte de coisa. Porque tecnicamente a irmã do cara, que era cientista da base, descobriu que tinha uma raça alienígena lá em Marte. Então ela pegou o DNA desse pessoal e extraiu para poder pra transformar um soro, tipo um soro do super soldado. E esse pessoal, essa raça marciana, eles tinham mais ou menos criado a porcaria do portal. A explicação que eles dão no filme é que o que acontece com as pessoas é que elas viram demônios e elas são más. Agora, se a pessoa é boa, ela simplesmente vira um He-Man, fica super forte. Eu lembro disso. Ah, então foi por isso que eu achei uma merda. Agora, agora você me lembrou. Eu também tô lembrando porque que eu achei uma merda. E é isso, o The Rock ele vira mauzinho, porque ele é o filho da puta. O cadeirante lá, ele vira um monstro de rodas também, porque ele é babaca. E acho que só o heróizinho. O personagem do Carl Urban fica bom, porque o cara, tecnicamente, era bom. Era o herói da história. Cara, isso foi uma merda, velho. Puta que pariu. Obrigado. O filme é uma merda, vocês não entenderam. Eu não tô defendendo ele é uma merda. Não entendi. Tô falando de todos os que nós supracitamos. É o que ficou mais próximo do material original. Não, mas eu concordo com você. Ele realmente ficou próximo. Ele tentou, pelo menos, se manter próximo. Terror em Silent Hill. Alguém discorda? Caralho, eu fiquei sem dormir duas noites por causa desse filme. Sério? Sério. Não é. Quem falou que o filme é uma merda? Tira esse cara da conversa agora. Que isso, cara? O filme é legal. Calma aí, Léo. Não, ele pode ser. Como filme, ele até não. Beleza, como filme, ele não é ruim. Como adaptação do jogo, ele é ruim. Desculpa. Você jogou o primeiro jogo? Sim. Porra, não é aquilo. Ele pode até ser a adaptação mais pra frente dos outros jogos, não sei o que. O clima do primeiro jogo é muito diferente do da história daquele filme. Só que o clima. Mas o filme tem que ser fiel ao jogo, necessariamente. A gente não entrou naquela coisa de respeitar o material original. É a mesma coisa que você pegar um filme do Justiceiro, colocar ele em Miami e falar, mas não precisa ser igual ao material original. Não, mas é que tá. Eu divido um pouco. Eu acho que respeitar não é necessariamente copiar. Não. Acho que você pode fazer uma coisa original, tendo respeito à origem, mas não necessariamente fazendo uma cópia da origem. Isso é o trabalho criativo. Léo, existe a transcrição e existe a adaptação. Transcrição é, você pega literalmente tudo e taca na tela. Acho que o próprio jogo fosse um roteiro. O Madin devia haver uma transcrição. Eu acho que não necessariamente. Acho que pode ser um bom filme, respeitando a origem, mas sendo uma adaptação. Não, beleza, como adaptação, é uma adaptação boa, tranquilo. Eu acho que o Madin quis falar do clima inferno do jogo, entendeu? O primeiro Silent Hill, ele é uma coisa muito solitária. Sim, exatamente isso que eu ia falar. Exato. O primeiro Silent Hill, você fica com... Porra, você se caga o jogo inteiro se você jogar o primeiro. Claro, são quase 2 horas de jogo e você só tem uma lanterna. Porra. Exatamente. Você quase não dá tiro, quase não faz nada, quase não tem muita ação. A única arma do jogo só tem 6 balas, bacana. Mas aí cai numa situação em que... Aí eu entendo porque eles... Porque o filme seguiu uma outra linha. É, porque, puta, aí pra fazer um filme com você, com uma pessoa sozinha... investigando uma cidade vazia e de vez em quando aparecendo alguns monstros, ia ser foda. Você tem que ter alguma interação com alguém que fale, sacou? Então, eu achei o clima de Silent Hill muito bom. Silent Hill, o jogo, é um filme de terror. E o filme do jogo é um filme de terror, e é um bom filme de terror. É bem caracterizado, respeito ao material original, tem um clima legal, tem um clima de terror. Tá aí o Eunuco que quase fez... pibi nas calças. O clima de terror dele é mais ameno, ele é muito mais suspense do que terror, ele te dá muito mais apreensão do que medo. Medo que eu digo visual, de monstro, de qualquer coisa assim. Tipo, o filme do Fred Krueger, ele te dá uma tensão o tempo inteiro. Você passa o jogo inteiro com o cu na mão, literalmente. E no filme você não sente isso hora nenhuma. Você nunca fica naquela caralho, cara, que merda. O problema é o seguinte, o filme, ele não vai conseguir captar a atmosfera do jogo. Porque ou você faz um filme que é terror, ou você faz um filme que é suspense. Se você faz um filme que é suspense, você não precisa colocar elemento sobrenatural. Sim, eu acho que deveria ter sido um filme de suspense. Eu gostei do filme por 2 detalhes. Primeiro, eu achei que o primeiro, não o segundo. O segundo é uma bosta. O primeiro, eu achei que os momentos em que o jogo aparecia, quando vinha o Pyramid Head, quando apareceram as enfermeiras, nessas cenas eu conseguia ver as situações em que eu vivenciei jogando. Eu conseguia ver realmente aquela coisa de você fazer barulho na sala dos enfermeiros e morrer umas 10 vezes na porra da mesma fase. E também porque o filme foi filmado na própria Centralia. Foi filmado nas proximidades da porra da cidade, que é a Silent Hill do mundo real. A atmosfera ele tem. Vocês estão brigando aí, falando que o filme não é tão fiel ao jogo. Será que essas mudanças, elas não são... essas mudanças não são feitas justamente para que outros públicos gostem do filme? Dadá, todas as mudanças que fizeram no Silent Hill pro filme foram boas pro público. Em matéria assim, comercial, foi um grande acerto que eles fizeram. Eu acho que a coisa mais fiel que eles podiam fazer de um jogo pro público em geral foi o filme do Silent Hill. Sim, eu concordo com isso. E é verdade, o filme como filme é um filme foda. Tipo, eu vi com a minha namorada a última vez, quando eu fui ver, ela não sabia que era de um jogo, eu não contei pra ela, ela achou um filme de terror barra suspense foda pra caralho. E assim, é um filme de terror barra suspense, ele funciona como apenas um filme de terror, né? Como você falou, distanciado do jogo, ele funciona sem ter qualquer... sem você saber que é de um jogo. E pra quem gosta do jogo, ele tem aqueles momentos que você fala, caralho, que foda. Tipo, por exemplo, a cena das enfermeiras. Ó, a cena das enfermeiras é foda, cara. Ela te dá uma atenção da mulher tentando passar lá no meio dela sem poder fazer barulho, sem poder encostar nela, entendeu? Então são coisas que agrada o cara que não conhece o jogo original e agrada quem conhece o jogo original. Então eu realmente acho que eles acertaram na mosca, assim. É um filme genial que vai revolucionar o gênero de terror? Não é. Entendeu? Mas ele é muito competente no que ele se propõe a fazer. Não, sim, é que eu não gosto dele do terceiro terço do filme, eu acho que ele descambimba. quando a menininha lá resolve se unir à menina morta. É, aceita, aquela coisa toda. Eu acho que o filme vai por água abaixo. Ele tava indo muito, muito, muito, muito bem. É tipo a porra daquele aí, que o filme acabou lindo lá com o moleque morto embaixo d'água. Foi o Spielberg, não, bota o alienígena aí pra salvar o moleque. Puta que pariu, acabou com o filme. Não, cara, que isso. Eu acho demais aquela cena que ela encontra a menininha queimada. E ela fala, não, beleza, então eu vou te ajudar. Como é que eu faço? Fala, deixa comigo. Só vai lá e entra. Daí lá dentro, dá um cacete na mulher e ela começa a vomitar a bile que acaba sendo a menininha. E ela vai e mata todo mundo, cara. Eu acho aquele final demais, velho. Eu acho muito legal. Eu me amava nesse filme. Pô, deu até vontade de assistir, cara. Esse filme é legal pra caramba mesmo. O que é muito difícil da gente falar de um jogo de videogame. All over the place, singing, we will rock you. waving your banner all over the place. We will. Por outro lado, enquanto a gente tem esse aí que ficou bom, cara, tem os filmes que não ficaram só ruins, eles ficaram muito ruins, mas muito ruins. Alguém assistiu Tekken, ou King of Fighters, ou Dead or Alive? Por que você assistiu? Porra, porque eu sou putinha de The King of Fighters e Tekken. Eu juro que eu tentei. O Tekken eu sabia que ia ser uma merda logo que eu vi as primeiras fotos. Mas o The King of Fighters ainda tinha esperança de ir. Eu lembro que eu dormi no meio do filme. E ô, Léo, entre. No meio desses filmes aí, entra o Street Fighter da Chun-Li? Puta, do Bison Loiro. Caralho! Caralho, o Bison é louro de olho azul. Puta que me pariu. Cara, eu odeio aquele filme. Eu vi outro. Cara, eu tenho que ver isso, cara. Bison, Bond. O Super Prejuízo não assistiu. Quem assistiu? Quer ver como a gente assistiu? Tudo bem, Magin. Então, vamos fazer o seguinte. Em vez de falar de Tekken King of Fighters, fala do filme da Chun-Li. Eu só vou dizer uma coisa, assim, rapidinho. O IGN, eu lembro de ter visto a crítica do IGN na época. Tem uma frase que eu nunca vou me esquecer. Que eles falaram o seguinte, cara: qualquer luta entre o Peter Griffin e o Frango dá de 10 a 0 em qualquer luta desse filme. Puta maldade. Fala aí. Tipo, a última luta da Chun-Li com o Bison pro filme de artes marciais chinês dos anos 80 não é ruim. Mas, tipo, você tem uma ideia, o cara que faz o Charlie, que é o Nash, que na versão japonesa seria o Nash, é o Tommy dos Power Rangers. É só com ator. A Lana Lang faz a Chun-Li, o Tommy dos Power Rangers faz o Charlie, o cara que fez o Liu Kang no Mortal Kombat faz o Gen, só que ele faz o Gen novo, porque ele não tem cara de velho. E o Bison é um cara que matou o filho pra apagar todo o lado bom dele. Tipo, ele pegou, fez um filho com a mulher, botou toda a bondade dele no filho, matou o cara pra mostrar que era mal, ele não tem mais bondade, ele não é mais humano. Meu. Ele é um cara mal pra caralho, frio pra cacete. Puta que pariu, que filme ruim! Tecnicamente, Street Fighter misturado com Smallville, né? É o pior do pior. Juntaram, pegaram as piores coisas. Street Fighter, Smallville e Power Rangers misturaram, botaram um cara louro pra ser o Bison e só esse saco de merda. Aí o cara do Black Eyed Peas, que é o Vega. Puta, eu tinha esquecido disso. Sabia que eu conhecia esse corno de algum lugar quando eu vi o filme. Caralho, pra você ter uma ideia, Léo, o Vega do Street Fighter do Van Damme é melhor caracterizado que o Vega desse filme. Meu Deus. Não, minha nossa. O Vega, aquele Will.i.am? Não, é aquele outro, o que tem cara de índio. Meu Deus. É muito tenso. Cara, que horror, velho. Que coisa tem. Porra, já tinha saído aquele anime do Street Fighter que tem a luta do Vega com a Chun-Li. Custava ele filmar só aquela luta que ia ficar maneira lá da Chun-Li tomando banho, que o Vega tenta matar ela. Aquela luta é perfeita pra botar no filme e nego faz uma luta toda cagada com a Chun-Li lutando com o bastão contra o Vega. Os punheteiros de plantão, aquela luta é linda, né, Nico? Não, aquela luta é muito maneira assim, em si. Esse anime do Street Fighter longa e aquele Street Fighter Victory que passava no SBT, o Nós Vamos em Busca do Mais Forte, tem as lutas do Vega muito maneiras. Que eram fáceis de adaptar pro cinema, porque não tem nada de mega viajado, com efeito especial nem nada, e nego fez uma luta horrorosa. A Chun-Li luta com o Bo, que é um bastão contra o cara, contra o Vega. E o Vega joga faca também no meio da luta, nossa. Isso aí foi uma adaptação, não foi uma transcrição. Você percebe a tristeza do Majin, né, cara, falando. Não sei, cara, é... Puta que pariu. Isso aí cai naquela situação que eu falei do primeiro filme. Do primeiro Street Fighter, você tem duas linhas que você pode seguir. Ou você foca no campeonato, ou você foca em um personagem e aprofunda as motivações. Mas, cara, se você vai filmar, vai fazer um filme sobre uma personagem que é uma lutadora e que ela é a melhor naquilo que faz, é a melhor lutadora de Kung Fu do mundo, velho, o mínimo que você espera é que você tenha boas lutas. Aí você ainda descaracteriza todos os personagens, não tem como dar certo, né, cara? Aí não fica. Vocês estão falando de descaracterização de personagem? Eu até imagino. King of Fighters. O quê? Vocês viram o filme do King of Fighters? Eu vi. O filme há pouco, só que o Magin não lembrava. Ele foi o único que. Quando eu perguntei quem assistiu, só o Magin falou que tinha assistido. A única coisa que eu lembro é que o personagem parece em nada com o personagem do jogo. Cara, vamos começar. O filme é todo errado, porque primeiro não é o King of Fighters. É basicamente os personagens sendo jogados lá de qualquer maneira. Tipo, a Mai Shiranui é uma agente da Interpol ou a versão Chun-Li do filme. com o peito e pequeno. E pra piorar, o grande vilão é a porcaria do Rei Park. Que faz o Rugal. Nossa, ele. Eu lembrei agora, caralho. Não, não. O Rugal é o Groxo, cara. Como que você vai... Caralho, meus olhos sangram, eu lembrei. Por que o Rugal é o Groxo, cara? Não. Mas é... Continua, Eunuco, por favor. Não, o filme basicamente pega o conceito do King of Fighters, um campeonato de artes marciais, blá blá blá. O cara que tá patrocinando o campeonato é o pior de todos, tem uma força vital maligna, blá blá blá. E pega o personagem do que seria do Kyo, que é um cara que parece ser tudo menos japonês, e ele tem que lutar no King of Fighters pra chegar no final e encontrar o Rugal. Aí eles tentam misturar a história do King of Fighters 97 com aquele negócio do Orochi. E tentam colocar a história do Rugal no meio. Fica uma merda o filme. Que tristeza. Nossa, que tristeza. Esse filme descaracteriza mais os personagens do que Double Dragon? Esse filme descaracteriza mais os personagens que o Super Mario. Nossa, agora vai... Double Dragon, cara, era muito, muito errado. Aquele filme muito tosco, meu Deus. Ah, que é isso, o Aboba era maneiro. Ai, vai se catar, mano. Cara, ele parecia um tumor... É, ele parecia o Coisa do filme do Quarteto Fantástico. Cara, como aquele filme é ruim. E teve um jogo pra Neo Geo baseado... Na... O jogo de Neo Geo é bom. Não é bom, é muito forte também. É um jogo... não, o único não, jogo não. Da Bobo bom é o Abobo Big Adventure. Isso, concordo. Cara, mas aquele jogo... Master System ou aquele jogo da máquina... Era muito legal, né, cara? Por que fizeram isso, cara? Então, aí cai cai naquela história de inventar, né? Descaracterizar. Velho, Double Dragon era um filme pra... ele era um típico filme dos anos 80, entendeu? De um bando de cara e enfrentar uma gangue por causa de uma mulher. É isso. O filme já foi proibido, Léo. Oi? O filme já começa errado porque o jogo é errado. A primeira cena do jogo é o cara vindo, dando um soco na cara da mulher e levando ela nos braços. Aí sim, antes de começar o jogo, tu já vê isso. Cara, e assim, não tinha que ver. Meu, o Abobo, ele é só um cara muito grande e forte, só isso. Entendeu? Não tinha que ser um cara magicamente ou misticamente ou geneticamente imenso, saca? Então, cara, ele não precisa ser o Bane. É isso, perfeito. Cara, e aquela coisa ridícula de ficar torturando o cara com espinafre. Ah, não, cara. Eu sabia que ele comeu alguma coisa verde, eu não lembrava o que que era. Cara, aquilo é ridículo. É ridículo, cara. Aquele filme é todo ruim. Sabe qual seria a melhor maneira de você pegar o Double Dragon e transformar num filme que, de alguma forma, respeitasse o material original? Não fazê-lo. Não, The Warriors, só que com duas pessoas, não com uma gangue. Sim, sim, perfeito, é exatamente isso. Os caras tendo que atravessar a cidade. Eunuco, perfeito. Pra você dar uma prolongada, né, pra não falar que eles estão brigando só com os Black Warriors, imagina o seguinte, sei lá, uma gangue... Os Black Blocks, né? Pra não falar que eles vão lutar só com os Black Blocks. Fala que assim, eles têm que atravessar, ir lá pro outro lado da cidade e eles vão enfrentar outras gangues no caminho que são aliadas, e eles têm que chegar lá do outro lado pra salvar a mulher. Pronto, é isso. Cara. Aí, cara, dava até pra fazer no Brasil, né? Você tá lá no meio do protesto, aí você tem que passar pelos policial, pelo Black Blocks. Não, peraí. Dois caras que atravessam um lugar pra salvar uma mulher. Na porra. Super Mario que a gente tá falando, não? É quase isso, só que eles não jogam tartaruga na sua cabeça, entendeu? Mas é... Só que não tem droga. Quer dizer, tem até drogas, mas não tem alucinação na porra do filme. Exato. Pô, eu acho que a ideia do nunca é isso. É simples, cara. Não tem o que inventar. E os caras fazem uma mega. Tentam fazer aquele negócio mega complicado, colocar uns negócios místicos no meio. Não é, cara. É dois caras que dão porrada, dando porrada em muita gente até chegar no raio da manhã. É isso. Alguém... E depois eles têm que sair na porrada pra saber quem vai ficar com a mulher. É. Ia ser legal se tivesse esse easter egg no final, hein? Alguém discorda disso? Que isso resolvia o filme? Curiosidades escrotas sobre o filme do Double Dragon. Ele é considerado como uma ficção científica futurista. Nossa senhora. E o pior, não sei se é o pior ou se é o melhor, o roteiro é do Paul Dini. Caralho! Nossa, mano! Cara, meu Deus, sem palavras. Não, ele só assinou essa merda e falou, não, tá, pode botar meu nome aí pra vender. É possível. O Paul Dini é o mesmo Paul Dini do Caverna do Dragão? Tá, sim, Paul Dini, Batman do Animated Series, exatamente. Caralho, o cara escreveu Thundercats, escreveu Caverna do Dragão, um monte de coisa maneira e fez essa merda. Pô, ah, cara, fala, não é possível, falaram assim, ó, tem uma entrevista de emprego, escreve qualquer coisa aí, vai. Né, cara, o cara tava precisando de uma grana, tava... Cara, devia estar na pilha de roteiros rejeitados dele, sacou? Alguém precisava no roteiro, ele só passou a mão no primeiro assim e falou, tó, filma isso aqui e não enche o saco. Não, mas é... Puta, Dava Água é triste. E é descaracterizado. É mais um caso de filme que é uma merda, porque não foi, descaracterizou o material original. Alguém acha bons os filmes de Tomb Raider? Ai, meu Deus. Pam, pam, pam. Cara, Tomb Raider é assim... É ruim. Peitos? É ruim. Mais ou menos. É, mas tinha a Jolie, né, nos seus bons tempos, quando ela era gostosa. Peitos? É. Quando ela tinha peitos? Peitos. Cara, eu me lembro que no 2... O 2 é que ela usa uma roupa prateada, não é? Sim, é. É, os produtores tiraram os mamilos dela do pôster porque eles estavam muito salientes. É esse 2, não é que ela dá um soco no focinho do tubarão? Ah. É. Puta é. Se ela tivesse bate repelente, não precisava fazer isso. Era o Nuco. É no primeiro... Peraí, Nicola, rapidinho. É no primeiro ou no segundo que ela e os amiguinhos dele lutam contra uns guardas de pedra que se esfarelam... Esse é o primeiro. Os guardas mágicos que vão matar a gente. Eles se esfarelam na hora que se encosta neles. Que merda. Foi o único que eu vi. Eram uns bonecos de massa, né? Não, olha. Esses efeitos bem tosquinhos, né, cara? Fala aí, Maginho, o que você quer dizer? Não, primeiro pelos bonecos de pedra que usaram o mesmo concreto do Palace 2 pra fazer os bonecos. E o Tomb Raider, o filme é tão merda, mas tão merda, que nego passa o filme inteiro falando que é sobre um negócio, um artefato que pode mudar a história, o cara pode voltar no tempo. E ela passa o filme inteiro falando, não, você não pode usar essa porra pra voltar no tempo e mudar a história, você não pode usar essa porra pra voltar no tempo e mudar a história, o cara vai lá, mata o mocinho, ela volta no tempo e muda a história. Porra! Vaca, né? Ah, você não pode voltar no tempo e mudar a história, a menos que me convenha. Cretina. É, mas ela falou bem corrente, ela falou você, ela não falou nada dela mesmo. É verdade, é justo. Cara, é que assim, o Tomb Raider, eu lembro que assim, foi um dos primeiros jogos, assim, que filmes de jogos, que foram assim, mais caprichadinhos, vai, vamos dizer. Teve um orçamento melhorzinho, teve uma atriz mais... A Angelina Jolie, ela tava no top dela na época, não tava? É, ela já era bem famosa, é. Então, ela tava no top dela, então foi uma coisa mais produzida, entendeu? Estamos fazendo um filme de Tomb Raider, que foda. E esses filmes serviram de alavanca pra dois atores de Hollywood que depois ficaram famosos. O primeiro foi o Daniel Craig, o Tiririca Bond. Verdade. E o segundo foi o Gerard Butler, o Leônidas. Bom, digamos assim, não foi nenhum filme do futebol, foi um nível acima. Mas ainda assim foi um filme fraco. Sim, são filmes fracos. É que assim, eu percebi isso depois de anos, inferno. Eu tinha na minha mente que eram filmes melhores, porque eles eram assim, mais caprichados, mais polidos. Entendeu? Aí, na minha cabeça eram filmes razoavelmente bons, mas não era bom, né? Ele só tinha uma capinha envernizada. Sacou? Ah, é aquilo, né, cara? De 0 pra 1, crescimento de 100%, né? É, exatamente. Bom, galera, pra fechar, já que foi levantada a bola, vamos falar um pouquinho de Uibol, cara? Cara, o Uibol é rei, cara. O Uibol, ele é tão foda que ele desafiou as pessoas que criticam ele pra lutar boxe com ele, cara. Não tem como não respeitar um cara desses. Cara, e ele encheu os críticos de porrada, cara. Ele era boxeador. lutador, cara. Ele foi muito babaca, porque ele realmente sabia lutar. E os caras iam lá, cheio de marra, né? Falar, ah, vou sair na mão com esse frango aí. Ele moía os caras. Muito cretino mesmo. O que filme vocês assistiram do U-Ball, cara? Ouvinte, pra quem não sabe do que estamos falando, procura o U-Ball, vai ter o nome dele aí no post. Esse cara é uma lenda alemã, provavelmente ele é criador dos piores adaptações de jogo, de vídeo, de... Oh, meu Deus, piores adaptações de jogo para cinema que existem. Mas... nada do que a gente fala aqui chega aos pés de U-Ball. Quem que assistiu alguma coisa de U-Ball do começo ao fim? Eu vi postal, mas não sabia que era de um jogo. E, bicho, eu gostei do filme. É bizarro. É bem bizarro. É porque o jogo tem o jogo é muito bizarro, Inferno. É, não. Então o filme é fiel. Porque, porra, anão assassino, apocalipse, né? A bomba caindo em cima de um... táxi, enfim, é, o filme é muito bizarro. Mas eu gostei, eu achei divertido. Sabe aquele filme nonsense? Aquele filme que não se leva a sério? Uhum. Eu gosto de filme assim. Eu acho que esse cara tem uma coisa boa. Ele não se leva a sério. É, o caso do Bozo. Ele fez a baixa. Ele fez a baixa. Peraí, como é que o cara que. Peraí, Inferno. Peraí. Um de cada vez. O Inferno termina de falar e aí o Super fala. Não. É, super ficou assim, ficou empolgado. Ele propôs um abaixo assinado, cara. Assim, se vocês não gostam que eu trabalhe mais como diretor, faça um abaixo assinado, a petição online. Se tiver não sei quantas assinaturas, eu paro de trabalhar. E nem vou conseguir as assinaturas. Ó, Bloody Rain é um lixo. Alone in the Dark é um lixo. House of the Dead é um lixo. A única coisa que esse cara fez de bom foi dar porrada nos outros no ringue. Só isso. Cara, como diretor, ele é um merda. Peraí. Mas não é só um lixo. É muito lixo. É muito ruim. Esse filme... Vamos colocar o seguinte. Tudo bem. Inferno Show Postal é interessante porque é um filme que ele é um pouco nonsense. Ele não se leva a sério. Ele realmente é avacalhado. O jogo é muito avacalhado. Inferno, baixa Postal, cara. Coloca aí na sua lista de tarefas. Baixar Postal pra PC e joga. Você vai entender. Talvez tenha no Steam. Agora você pega, por exemplo, Blood Rain, que é um filme sobre uma vampira, massa velho, mas é uma vampira. Você pega House of the Dead e... Cara, tem o Gandhi no filme, porra. Meu Deus, por que tem o Gandhi no filme? Qual você falou, Nuko? Alone in the Dark com Christian Slater. Puta que pariu. Alone in the Dark, que é um jogo de suspense, e House of the Dead, que é um jogo de terror. Cara, as transposições dele são horrorosas, mas é tudo ruim. Tudo ruim. Tudo. Não é muito ruim. O Léo tá com ódio no coração. Não, sou... Mas o cara quer ser o Ed Wood dos filmes de jogos de videogame. Ele só faz filme ruim. Sim, cara. Sim, é o... Puta, você fez uma comparação perfeita, Nuko. Ele é aquele que fala, não, eu vou ser ruim, mas não vou ser ruim. Eu vou ser muito ruim, mas muito ruim. E... Não, ele falou assim, eu vou fazer filme merda, eu vou ser muito bom nisso. E ele conseguiu. Mas assim, e ó, eu vou te falar, ele fez Far Cry. Ele fez, o que mais? In the Name of the King. É, velho. Cara, tem Bloodline 3 na época dos nazistas. Ó, deixa eu só fazer um pequeno a parte. O U-Ball, ele é um ex-boxeador, ele fazia boxe, e realmente ele convidou os críticos para lutas de boxe, né? Em eventos que foram patrocinados por um site de apostas. Foi em 2006, 6 críticos foram lá, ele nocauteou os 6. Ele quebrou o maxilar do cara do Something Awful. Imagina o quanto ele comeu esses caras de porrada, velho. Meu Deus do céu. Ele já subiu com sangue no zóio, né, cara? Já, cara. Cara, se tu olha pra cara dele, ele tem cara de pedreiro. Assim, o lance dele é que ele tinha uns incentivos financeiros do governo pra fazer filme. É uma lei lá deles, né? Então ele se aproveitava disso pra fazer filme. E essa lei não... Ela não exigia que os filmes fossem bons ou que tivesse algum retorno. Então ele fazia os projetos, pegava uma grana, fazia o filme. Era uma bosta, foda-se, ele não saía no prejuízo. Aí, se eu não me engano, essa lei não existe mais, né, Nuco? Ela parece que ela foi extinta em 2005 ou 2007. Uma coisa assim, daí acabou um pouco a festa. Agora ele tem que realmente correr atrás de financiamento. Isso é um pouco... Ah, é pra isso que existe o Kickstarter, né? É, mas são poucas pessoas que dão grana pro Weeball trabalhar, né? É por isso que agora a Warner vai investir em filme de super-herói. Tinha que... Pra chamar esses caras aí pra fazer o filme. Tinha que dar a Liga da Justiça pro Weeball. Aí ia funcionar, cara. Mas, galera, vamos fazer o seguinte? Léo, pelo menos ia sair. Cara, o pior que sair. Cara, imagina o Weeball fazendo a Liga da Justiça. Ah, cara, que medo. Nossa, me deu até vontade de cagar agora. Galera, configurações finais. Vamos falar rapidinho de que filmes os senhores gostariam de que fossem pro cinema. Que filmes, ah, idiota. Cara, eu tô muito fodido de trabalho, cara. Fala essas merdas. Que jogos vocês gostariam que fossem pro cinema e com uma boa adaptação, de preferência. E na mão de quem? Começando com Infernuxo. Você vai falar de Assassin's Creed, que eu sei, porque você colocou no chat. É pra ninguém falar antes de mim. Fala, filha da puta. Eu quero mudar meu filme, eu vou falar de Assassin's Creed. Assassin's Creed é uma franquia bem interessante, assim, pega diversas épocas da história, dá pra fazer uma boa franquia de cinema, né? Você pegar toda a historiografia dos assassinos, né? Jogar os templários, porra, daria um belo filme, assim, até no estilo de Indiana Jones, né? Com grandes cenários, né? Parte histórica em pesquisa de época, daria um puta filme. Que tem espaço para fazer uma franquia e nem precisa ficar preso no ator, né, cara? Porque são assassinos de épocas diferentes, podem ser atores diferentes. Eu acho que é uma excelente oportunidade de você fazer uma puta de uma franquia no cinema. Não sei porque até agora, porque não pegaram essa porra e começaram a fazer. Para dirigir, sei lá, Sam Mendes, o cara que fez Skyfall. Gostei muito de Skyfall. Muito bom. Acho que ele faria um bom filme. Não sei se um filme grandioso ele teria culhão pra fazer, né? Porque Assassin's Creed pediria filmes grandiosos, né? Mas acho que ele é um bom diretor, eu gosto dele. Muito bom, muito bom. E o senhor Dadá? Cara, eu tô jogando Dead Space, né? Então não consigo pensar em outra coisa que não seja isso. E, cara, o jogo é tão foda que seria muito bom se fosse pro cinema, assim. Eu ainda não entendi direito a história dele, né? Porque eu tô jogando 3 e tô no começo. Eu não entendi o porquê da risada. Tá, prossiga, segue. Então, só que assim, ele tem muito essa parada de espaço, de máquina, de explosão, né? Ele, cara, acho que assim... Ele é um terror no espaço, pelo menos... Ele é um terror... Isso, ele é um terror... O Michael Bay, ele adora esse tipo de coisa, né? Tem muita explosão, tem muita máquina... Eu acho que ele se daria bem fazendo isso, sim, cara. Embora eu não goste muito dele, não, mas eu acho que é a cara dele. Dead Space pro Michael Bay, aí sim. Eu não, com o senhor... Cara, eu vou fazer um filme que me, do último jogo que me trouxe ódio no coração, eu quero que o ódio se espalhe por todos. Dark Souls. Nossa. Sendo dirigido pelo Sam Raimi pra ele fazer a mesma coisa que ele fez em Uma Noite Alucinante 3. Nossa. O filme ia ter 10 minutos, que era o tempo do protagonista morrer. Dark Souls com Sam Raimi pra ele colocar aqueles jogos de câmera dele esquisitos e aqueles bichos escrotos que aparecem no jogo. Só que tudo com animatronic. Ia ficar legal se os esqueletinhos fossem de stop motion. Puta foda. Senhor Super? Ah. E? Não, eu não jogo videogame, então eu vou daqui do com... Eu só vi o trailer daquele Lollipop... Chainsaw. Bota lá o Zack Snyder, que já fez o Noite dos Mortos Vivos, né? Madrugada dos Mortos, e pronto. Uma gostosa de Team Leader com uma serra elétrica matando zumbi. Cara, esse é Sucker Punch, né? Tudo a ver. Sucker Punch com zumbi. Tudo a ver. Então pode ser também, né? Mas, assim, um filme que eu acho que o Kridoka ia gostar é o God of War, pelo mesmo Zack Snyder, cara. Cara, Eu ia falar. Quando a gente fala. Já beijou, Léo. Nossa, não, é cara, tem outro. Não tente pensar naquilo que o Kridok ia gostar no filme de God of War, que ia virar uma comédia pornô gay. Não, não é isso, cara. Mas isso aí já não é 300? Na verdade, eu pensei em outra coisa. Por que jogos de super-heróis são uma bosta? Que também podemos falar disso. Na verdade, essa era uma das minhas sugestões, assim. Só que daí falaram de filme. Mas uma das sugestões que ia dar é por que jogos de heróis são ruins. E aí eu lembrei que God of War é um jogo do Wolverine ou da Mulher Maravilha pronto pra ser feito. Mas não dá a sua ideia, não, que eles copiam a gente. Não, quem copia a gente é o Evandro, não a Warner. Mas não deixe isso pra lá. Você vê que no último podcast te deu o troco, né, Evandro? Enfim, muito bem, senhores, excelente podcast. Eu gostaria que agora que o Dadá nos dissesse como as pessoas podem fazer para acessar o Facebook do Baile. É facebook.com/Baile dos Enxutos. Como as pessoas podem mandar e-mails para o baile? Para o endereço obailedosenxutos@gmail.com. O que acessando a internet é um bom começo. O que as pessoas devem mandar no e-mail do baile? Resenhas, contos, desenhos, qualquer coisa. Fotos da irmã. Pesquisados no Google Imagens. Vai tomar no seu cu, é. Dinheiro para pagar a mensalidade, né? Dinheiro para pagar o servidor. É, eu tenho que falar. Mandem pistas também de detetives florenses. Ai, cara, eu acho que eu vou escrever até um quadrinho disso, né? Um detetive que resolve crimes com flores. Detetive. Eu não sei porque a gente não tá ganhando dinheiro com o conto dos dragões fardados. Eu sou, Peter. É um detetive que só trabalha ouvindo flores e se debaixando. Ai, meu Deus do céu. Finalmente! Alguém tem algo mais a dizer? Não. Tem... Já os videogames são chatos. Tá bom, então. Chega! Acabou o podcast. Ei, o Google Imagem é usado pra pegar imagem.